Querida, quando Deus consentiu que nos conhecêssemos, eu não poderia imaginar o que você representaria em minha vida. Não poderia imaginar que a felicidade viria de encontro a mim, acompanhada de você. Hoje reconheço e agradeço a Deus todos os dias por ter conhecido você e lhe ter ao meu lado, comemorando esta data tão especial. Te amo por ser essa esposa que sempre está presente em minha vida, pois graças a Deus, a sua presença em minha vida me tornou um homem completamente feliz e realizado. Parabéns ao nosso amor. Parabéns pelo nosso aniversário de casamento. Que possamos comemorar esta data por inúmeras vezes. Que Deus, nosso Pai, nos conceda a graça de sermos cada vez mais felizes. Os ensinamentos de Deus nos unem cada vez mais. Parabéns pelo nosso dia. Seu esposo.